Rádio Alerj. Comissões. O deputado Domingos Brazão, do PMDB, é o novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Com 6 votos a favor e 1 abstenção, firmada pelo deputado Luiz Paulo, do PSDB, Brazão assume a liderança da comissão que é encarregada de julgar a viabilidade de todos os projetos de lei em tramitação. E vamos trabalhar para dar velocidade, tratando com igualdade a todos os deputados, independente das cores partidárias, no plenário. Enfim, cada deputado, cada partido defende a sua proposta. Mas a CCJ, ela não pode agir dessa forma. E não esquecer o autor e trabalhar para que a CCJ avance. É esse o nosso compromisso, vai ser esse o meu esforço, no sentido de poder dar a melhor resposta possível à casa e à população do nosso estado. O colegiado terá como vice-presidente o deputado Bernardo Rossi, do PMDB, e contará também com os membros André Correia, do PSD, André Ceciliano, do PT, Luiz Paulo, do PSDB, Luiz Martins, do PDT, Geraldo Pudim, do PR, e o deputado Dica, do PSD. A Comissão de Constituição e Justiça volta a se encontrar no próximo dia 20, às 14 horas, na sala 311 do Palácio Tiradentes. Raoni Alves, para a Rádio Alerj.